coisa que vem a seguir é ainda melhor. Teu corpo à luz do luar.

Ouro e Platina, Ouro e Platina. Thank you.